tenho andado aí por fora, mas não vi até agora prepará-lo assim tão bem. Fala assim do tacacá, mais famoso do Pará, o da minha Santarém. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. De pimenta põe somente um pouquinho de goma quente, levará mais isto aqui, camarões um, dois ou três, e a vontade do freguês, o jambu e o tucupi. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. Tacacá não é bebida, muito menos é comida, não pergunte o que ele é, eu não sei nem me interessa. Sendo assim gostoso a peça, pode ser o que quiser. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá. Tia Chica não vai te gabar, tá tinindo esse teu tacacá.